Podemos chamar o controle, o voo 1173. Sim, ligou 36, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o voo 1173 passa 2000 na sua escuta. Gol 1173, bom dia, contato radar, você mantém a nível de voo 360, saída da EL. 360, sem restrições, na da EL e da WS, ok. 1173, chame em Centro Recife, frequência 1251, alter 13395. Bom dia, bom voo. Prossiga. 1-2-1, escute a Golf, chame o solo, por gentileza. Não, informação é a Golf, 1-2-7-7-5. autorizado decolar, pistola 0, vento 180 graus, 11 horas. Obrigado, tenha um bom dia. Valeu, Salvador, bom dia, Trip 5557. Ação a 1700 na Bel. Trip 5557, bom dia, contato radar, saída da El, submantendo o de voo 360. 360 na Bel, Trip 5557. Romeu, autorizado a diária de decolagem. Então, 80 graus, 2 graus. Trip 5557, chame Centro Recife, frequência 1251, Alter 13395. Lá então, com Recife, 251, 3335, obrigado. Bom dia, bom voo.